meio à guerra sem fronteiras, várias perguntas sem resposta. Enquanto o sangue escorre, irmão, qual o caminho para a vitória? Será que o caminho é trampar a vida toda e ter como recompensa uma fila pra comer sopa? Foda é saber que o luxo não foi feito pra nossa gente. Pra nós sobrou cadáver, muita bala no pente. O rico não tá nem aí se teu filho morrer no assalto, se tua filha dá o cu pra comprar sapato alto. Felicidade e carinho é só encontro de fada. Rapaz, aqui foi encontrada no mato, assassinado. Veneno, cobra coral, a serpente que envenena a tristeza do meu povo, ibope pra imprensa. Conflito de classe, religião até de raça. Enquanto nós se mata, o presidente dá risada. Vai pros estates pra tratar de negócio, discute o aumento do preço, ninguém aqui come petróleo. Usaram o dinheiro da bolsa escola, foi pra comprar iate, pra comprar mansão na Europa com vigia. Alarme na TV, pagar de santo, promete saneamento sem assumir o cargo. Filho da puta, teve aumento, aqui se trampa a vida toda. Não tem mérito louco, entra pro crime 2000. Outra família de luto, desigualdade e injustiça. Somada a violência, diminui tantas vidas. Se divide a decadência nos quatro cantos do país, em todos os bairros. Tem sempre alguém pedindo ajuda, outro de braço cruzado, esperando o desespero invadir tua casa, pra enfiar no teu rabo teus talheres de prata. Guerra civil não declarada, ponto fundamental. Tirar o lápis e o caderno e dar um brinquedo de metal, pra deixar de ser uma vida e ser só mais um número. Com tinta de sangue, o diabo assina em seu turno. Só Cherokee, Rottweiler, não cabe no seu túmulo. Rejeitado com uma faca de transforme de fogo. Só Cherokee, Rottweiler, não cabe no seu túmulo. O sucesso do crime é barato, ajuda. Só Cherokee, Rottweiler, não cabe no seu túmulo. Rejeitado com uma faca de transforme de fogo. Só Cherokee, Rottweiler, não cabe no seu túmulo. O sucesso do crime é barato, ajuda. Enciclopédia da derrota que envolve tantas regras. Uma PT e tupetada e vários tiros na testa. Ilusão, prato vazio, a sedução do tênis caro. O colar de puro ouro, o cheiro do carro importado. A fome que ronda quebra, a tristeza em cada casa. A inocência destruída, estrada da desgraça. Escravidão, desilusão, a sedução da vaca rica. Que estima a corrente e morre com a faca na barriga. Ensinado a matar sem ter dó de ninguém. O sangue no olho, mato e digo amém. A família chama o padre pra te dar extrema unção. Coloca o ouro, teu orgulho, tudo dentro de um caixão. Teu enterro vai ser luxuoso, com ou na funerária. Algodão com maquiagem pra tampar o furo na cara. Do que valeu o dinheiro se tu não ajudou? Pagou pela ignorância, agora um pobre te matou. Se tua ajuda é diferente, não tem corpo no chão. Em vez de comprar iate, investir na educação. Criança na escola não pensaria em te matar. Com caderno e com caneta a situação ia mudar. Mas o rico não tem dó, acaba furado, pisoteado, esfaqueado pelo projeto advogado. A favela é esquecida, só lembrada quando mata. A fome te deixa com o coração cheio de mágoa. Dedo no gatilho, apetite de cão. Eu quero ver tu dar risada faltando o dedo na mão. O dedo foi no envelope, no pedido do resgate. Como o dinheiro não veio, seu coração não bate. A vitória tem vários caminhos, qual será a certa? Pode ser a palavra de Deus ou a cabeça do boy aberta. Só Cherokee, Rottweiler, não cabe no seu túmulo. Rejeitado com uma faca de transforme de fogo. Só Cherokee, Rottweiler, não cabe no seu túmulo. O sucesso do crime é barato, ajuda. Só Cherokee, Rottweiler, não cabe no seu túmulo. Rejeitado com uma faca de transforme de fogo. Só Cherokee, Rottweiler, não cabe no seu túmulo. O sucesso do crime é barato, ajuda. Thank you.